A matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Tá começando mais um Apenas um Cast! E neste episódio teremos a minha participação, o Neymar Júnior, e também a de Ulisses Dias. Uhul! Sebastião Carlos. E aí, pessoal, tudo bom? É, eu esperava por isso. E o nosso convidado, Léo Aquio. E aí, galera, tudo bom? Então, Léo, para as pessoas que não te conhecem, cara, quem é você? De onde você vem, o que você come, como sobrevive? Então, sou professor de matemática, fiz Unicamp em Campinas e depois formado vim para o Rio de Janeiro, onde eu descobri que aqui no Rio eu não tenho mais problemas de resfriado. Em São Paulo eu vivia resfriado. Nosso estúdio de hoje nós iremos trabalhar com o assunto da matemática. Então, segurem aí seus lápis e borrachas, cara, que vocês vão precisar bastante, que vocês vão errar. Apenas um cast, cotidiano em estéreo. Na escola, principalmente, então, quando a gente tá conversando com as pessoas e fala que a gente dá aula de matemática, né? Todo mundo olha pra gente com cara de caraca, esse cara só pode ser maluco, como é que ele pode gostar de matemática, né? Então, eu achei que tu ia falar que tu ia desmistificar o fato de que os matemáticos não são malucos, porque na verdade vocês são. Eu ouvi uma vez um comentário de um matemático dizendo que os engenheiros eram a casta inferior. É verdade isso, cara? Vocês pensam nisso, os engenheiros? Ih, caramba! O Sebastião e a sua vontade de fazer polêmica sempre, cara. Não, cara, é uma dúvida. Que é uma isso? Dúvida. É, mera curiosidade. Não, eu acho que cada um com seu quadrado, cara. Olha aí. É, porque assim, os matemáticos eles estão preocupados com uma parte, né? Matemáticos e engenheiros com outra, né? Que é a aplicação tal, direta. Os matemáticos estão preocupados em demonstrar teoremas, eles não querem saber onde que aplica. Mas tem os matemáticos aplicados, né? Aí já, mas os matemáticos puros, eles se preocupam mais com... Os puros, e depois tu não quer falar de casta, filho da mãe. São quase elfos, já dá pra entender, né? Ele usou as palavras puros, né? Então, né? Tô subentendido. Obrigado, Léo, obrigado. Assim, vou encher a bola aqui do meu colega de trabalho. Assim, eu e o Léo, a gente trabalha na mesma escola. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com o Léo, porque o Léo é um cara incrível, assim, foi um prazer muito grande chamar ele para esse podcast aqui. Tá? E entre as milhares de coisas que ele faz na vida, assim, além de trabalhar com dificuldades, com alunos com dificuldades e tal, ele também foi apresentador de um programa de televisão, né, Léo? Me falei, como é que era esse programa? Sim, chama-se Matemática em Toda Parte 2. Porque é um programa produzido pela TV Escola, né? O 1 foi feito por um professor famoso aí, que tem livros didáticos, professor Bigode. Tá escrito isso no livro dele, professor Bigode, assim. Ele se intitula Bigode, apesar de não ter o bigode. Caramba, que vacilo, mas, cara. No início da carreira dele ele tinha bigode, então ficou perdido. Ah, tá. Aconteceu outra coisa. Que isso, eu acho. Sobre o que era o programa, Léo? Então, e a gente apresentava sempre dois profissionais, né? Fazia entrevista com dois profissionais, e eles falavam sobre a matemática da profissão deles, como a matemática influenciava no cotidiano deles, na profissão. E aí eu investigava mais a fundo que matemática estava por trás, né? Então tinha matemática nos esportes, na saúde, na alimentação, comunicação, nas brincadeiras. Então no total são 13 episódios, foram gravados todos em 2012. Esse canal, ele é... Como é que eu faço pra ver? Eu consigo ver ele daqui, no fim de mundo onde eu tô? Ou não? Tem que pagar a TV a cabo? Não, No YouTube já tem disponível. Ah, tá, você vai deixar o link aí pra gente conferir depois. Sim, sim. E assim, eu achei muito legal, porque esses programas, eles são realmente pra desmistificar mesmo, assim, tipo assim, você vê aplicações de matemática, assim, coisa que você nem imagina, sabe, na música, nos esportes mesmo, assim. Tem um vídeo aí do Léo jogando futebol que é muito engraçado. Ah, tentava fazer coisas engraçadas. É, isso mesmo, tal. E é bem legal, porque a gente vê mesmo assim, porque todo aluno pergunta, pô, onde é que eu vou usar essa parada e tal. Cara, se escuta muito isso mesmo. Pois é, e aí foi bem legal esse programa porque mostrou isso, né? Tem outro programa muito legal do português, você sabe o nome, Léo? Isto é Matemática. Isso é matemática, também é muito legal, é muito engraçado e mostra essas paradas assim, de como é que realmente matemática é uma coisa que é muito importante, assim, e que é mais do que apenas essa coisa de você achar o valor do X, sacou? Mas foi isso que atraiu vocês dois pra entrar nessa área ou teve algum outro motivo? Cara, pra mim, a minha história eu já contei, né? Que eu não queria fazer nada, assim, e matemática foi o que apareceu. Na sorte mesmo. Tu falou que tu queria ser cantor de banda de punk. É, isso mesmo. Eu queria ser cantor de punk rock e aí não queria fazer vestibular. E aí eu escolhi aleatoriamente cair em matemática, assim. Mas o que me fez me apaixonar mesmo, assim, quando você faz um curso de cálculo 1, você começa a ver derivada em tudo quanto é lugar, assim. Porque é problema de otimização e tal. E aí você, por mais que pareça contraditório, quando você faz matemática, você abre sua cabeça, assim. Porque tem uma matéria lá chamada álgebra, cujo objetivo é você enxergar estruturas em tudo, assim. Você pegar uma coisa, você enxergar a estrutura dessa coisa, sabe? Então, e você tentar entender conjuntos de coisas a partir de suas estruturas. E isso abre sua cabeça, porque você começa a imaginar coisas onde elas não existem mesmo, assim. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é isso que me fez gostar de matemática, assim. Agora, gostar de ensinar já é outra coisa. E você, Léo? Então, meu gosto pela matemática começou com os desafios de lógica do meu pai. Meu pai me dava desafios de lógica e isso me atraía. Mas peraí, o teu pai era o quê? Era professor também? Advogado. Caramba. Advogado trabalhista. Toma. E ele sempre vinha com um desafio de lógica e eu ficava pensando e não queria que ele me dissesse respostas. Mas então, mas para escolher a profissão matemática foi uma parada mais difícil, né? Mas toda vez que eu pegava aquele guia do estudante, cara, aparecia matemática, alguma coisa assim, sei lá, me chamava mais atenção, entendeu? Mas aí só depois de entrar numa sala de aula mesmo que eu decidi pela matemática. Efetivamente, assim, fez diferença para ti ter atingido esse nível de conhecimento em matemática, assim, pra tua vida? E em questões corriqueiras mesmo, assim. Tirando a questão profissional, tá? No início do programa Matemática Toda Parte 2, eu falo assim, que a matemática é a melhor, pra mim, a matemática é a melhor forma de enxergar o mundo. E na verdade, pra mim é mesmo. Assim, eu vejo coisas do cotidiano que eu faço relação com matemática. Então, por exemplo, quando eu tava no terceiro ano, pegava ônibus pra ir pra escola, o ônibus saía em determinado horário, mas nunca era preciso, né? Então eu fazia mais ou menos uma estatística de que horas que eu tinha que sair de casa pra otimizar a pegar o ônibus na hora certa. Ou então quando eu tava na fila da roda gigante, lá, ou qualquer coisa, qualquer brinquedo, assim, aí eu fazia uma estimativa de quantas pessoas tinha no brinquedo, quantas pessoas estavam na minha frente, quanto tempo demorava cada grupo de pessoas e eu fazia uma estimativa de quanto tempo eu ia ficar na fila. E batia? Sim, batia. E era um negócio automático, assim, entendeu? Mas eu acho que, além de desmistificar a matemática, esse podcast também podia desmistificar os matemáticos, sabia? Mas eu acho que hoje em dia já não tem mais tanto esse estereótipo com relação às profissões, né? Hoje em dia todo mundo já faz de tudo um pouco. Tipo, as pessoas são normais, né? Fazem o resto das coisas, seja matemático, seja, sei lá, filósofo, ou professor, ou pedagogo, né? Tal. Eu acho que tu ainda encontra esses estereótipos, mas numa quantidade muito inferior, assim. Já não é mais aquela coisa massificada. Isso aí é o tal do paradoxo da pós-modernidade, que faz com que cada um consiga a sua individualidade, conseguindo fazer várias coisas. Momento Monóculo. Você está ouvindo apenas um cast. A matemática mais recente que a gente estuda na escola tem 300 anos, que é essa parte de funções e tal, entendeu? Isso é muito longe, muito, muito, muito longe da matemática que é feita hoje em dia, sabe? Que é muito interessante também, ninguém tem ideia de onde é que ela tá, sacou? Então, por exemplo, o Google e os seus algoritmos de inteligência artificial, ou então para poder entender, tipo, aquele bagulho que traduz a sua voz e transforma em texto, aquilo lá, ele não é só identificar as sílabas, assim, ele tem também um algoritmo probabilístico por trás para pensar em quais são as combinações de palavras que são mais prováveis de ter com aquele som. Então, na verdade, a matemática, ela está por trás de aplicações no cotidiano que ninguém nem gente perto imagina. Lá perto de onde a gente trabalha, tem o Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, que é o INPA, né? E tem um rapaz que trabalha lá que ganhou a medalha Fields esses dias. Que a medalha Fields é o Nobel da Matemática, não tem Nobel na Matemática, né? E ele trabalha com a área da matemática chamada Sistemas Dinâmicos, que, grosso modo, é uma maneira de entender como grandes quantidades de variáveis se relacionam. Então, sei lá, quando você joga uma pedra num lago, você imagina cada molécula de água como se fosse uma coisa interagindo com outras coisas que estão ao seu redor. E aí você tentar entender o que vai acontecer, tentar modelar isso, de acordo com o que seria no natural, é uma área da fronteira da matemática que pode ser usada para 300 milhões de coisas. Para você modelar o trânsito, para você modelar fluxo de dados na internet, para você modelar, sei lá, as formas de as linhas de avião para grandes empresas que viajam pelo mundo inteiro, para você minimizar custo e tal. No cotidiano, ela é realmente tão importante que eu acho que todo o desenvolvimento que a gente tem na nossa sociedade hoje, ele é muito dependente de modelos matemáticos que foram criados para que esses modelos fossem possíveis. E os alunos não têm noção disso, né? Você quer me dizer, então, que a matemática está em evolução constante, que principalmente agora com a tecnologia recente que a gente tem, ela está em um outro âmbito, assim, é isso? Não é mais essa coisa de você achar o valor de X, você... sabe, conseguir construir parábola ou não. Agora, é uma parada seguinte: para você ter uma nação desenvolvida, é um pré-requisito que você tenha uma matemática bem desenvolvida também. Porque a gente imagina uma matemática de uma maneira muito diferente do que é hoje, assim. Você imagina, por exemplo, nos bancos, o tanto que é importante você, por exemplo, você ter modelos de previsão de mercado, modelos estocásticos, modelos de probabilidade e tal, para poder entender o que vai acontecer, você tomar decisões, no fim das contas. Assim. Tomar decisões, você pode usar a lógica mesmo, mas você tem que usar os dados que você tem no seu universo. E você tem que saber modelar esses dados. E isso é muita matemática mesmo, entendeu? Na verdade, assim, eu ousaria dizer que a base fundamental sobre a qual se estabelece o desenvolvimento científico do século XX e do século XXI foram os modelos matemáticos que foram criados no século XVIII e XIX, com Gauss, Euler, Fibonacci e outros caras aí. Isso, ouvindo tu falar assim, me faz pensar que vocês e, sei lá, programadores têm um vínculo muito grande, então, quando vocês vão criar um software avançado, alguma coisa assim, então. Eu não trabalho diretamente com isso, né? Eu trabalho ensinando o que é isso, que é uma outra coisa. Mas, no começo do século XX, teve um matemático chamado Felix Klein, que foi considerado o primeiro educador matemático do mundo. E o que ele fez? Qual foi a grande revolução que o Felix Klein fez? Ele pegou a matemática que estava sendo dada no final do século XIX e falou, a gente tem que levar isso para a escola. Porque essa matemática é legal, essa matemática é interessante, essa matemática que a gente precisa que as pessoas saibam para poder, sabe, usar no cotidiano e tal. E aí, na virada do século XX, 100 anos depois disso, no século XXI, 100 anos depois disso, teve um movimento mundial, e o Brasil, ele encampou isso, era justamente poder trazer essas aplicações da matemática para o cotidiano. Isso foi muito legal, porque a gente tentava fazer com que os alunos da educação básica conseguissem entender esses temas, não com a profundidade que eles têm. Léo, você disse que vocês trabalham juntos, né? Como é o trabalho de vocês? Bom, eu dou aula no nono ano do ensino fundamental, mas a gente pode dar aula do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Eu, desde 2005, estou no colégio de aplicação da FRJ, né? Como professor efetivo. Eu sempre peguei o terceiro ano do ensino médio, né? Que é o pessoal que está se preparando para o vestibular e tal. No colégio de aplicação, a gente tem muita liberdade para escolher o currículo da escola, né, dos alunos. Então a gente não se prende a livro didático, né, a gente não se prende a vestibular, a gente cria conteúdos diferentes. Então, por exemplo, no sexto ano... São os pequenininhos, né, as criancinhas menorzinhas. Exatamente. Depois do doutorado, fiz questão de pegar o sexto ano, que é um ano de entrada, né, do ensino fundamental 2, é muito importante e tal. E eu queria meio que modificar todo o currículo do ensino fundamental. Então, por exemplo, eu dou aula de geometria projetiva. Pô, eu só fui aprendendo no mestrado isso, entendeu? Então eu ensino os garotos a fazer desenhos com um ponto de fuga, dois e três pontos de fuga. Isso para introduzir geometria. É, paridade. Paridade é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar. Mas é simplesmente conceito de par e ímpar. E com esse conceito simples de par e ímpar, a gente consegue muitos problemas interessantes, assim, né? Que usam o raciocínio lógico. Então, um dos objetivos da matemática, para mim, é desenvolvimento do raciocínio lógico, né? É, então, você decorar procedimentos, decorar tabuada, decorar fórmula, isso para mim não é matemática. Isso é uma coisa totalmente descartável. O que é importante é você desenvolver o raciocínio lógico, né? Então, uma pergunta simples, por exemplo, você consegue adicionar, você consegue arrumar três números ímpares cuja soma dê 10? Não. Tá, desculpa. Esse episódio tá cheio das pegadinhas. É, realmente não dá. Ah, agora é com a segurança, né, de falar. Aí que entra a matemática, né? Por que que não dá? Se ferrou. Não faço a mínima ideia. Você falou que não dá, mas por quê? A não ser que tu repetisse. Deixa eu ver. É, dá. Se repetiu o número. Pode repetir, mas pode. Tem que ser três ímpares. Três? Caralho. É. Ah, mal. Pega caneta, papel e lápis aí, tem que fazer umas continhas de base. Peraí. Então, tenta arrumar três ímpares cuja soma de 10. Sebastião também tá pensando? Eu tô com o notepad aqui aberto, peraí. Vou jogar aqui na função. Eita, caralho. É um negócio muito simples. Cara, eu não tô conseguindo. Eu também não. Pois é. Aí você vai tentando e aí você começa. Aí você cria uma conjectura. Que é o quê? É impossível. Mas aí vem a segunda parte. Aí entra o raciocínio matemático. Se você sabe que a soma de dois números ímpares dá um número par. E a soma de três ímpares dá um número ímpar, é impossível ser 10, entendeu? Mas isso é uma constante? Sempre? É, basta você imaginar dois números ímpares. Por que dois números ímpares quando se soma dá par? Que você vai avançar uma casa a mais do que tinha antes e vai acabar com um par. Eu não sei explicar exatamente isso, mas na minha cabeça funciona. É, exatamente. Você tem o número ímpar, você sobra um, certo? Juntando com outro número ímpar que também sobra um, quando você junta, eles formam um par. Agora, se você pegar um terceiro número ímpar, necessariamente vai dar ímpar. Por isso que é impossível ser 10. Entendeu? Então a gente trabalha o raciocínio do aluno e a gente trabalha a argumentação do aluno. Então não é simplesmente cálculo X. E o mais legal, assim, que eu acho mais maneiro do meu trabalho, do nosso trabalho, assim, meu e do Léo, é que a gente dá aula para os alunos e tal, da escola, mas a gente tem os licenciados da UFRJ e da Unirio que vão assistir as nossas aulas. Então a nossa ideia é trabalhar com a formação desses alunos, novos professores, sabe? E é uma troca muito interessante, porque a gente chega com as nossas ideias malucas, a gente executa as nossas ideias malucas, assim, e os alunos vão lá e falam, nossa, mas será que eu posso fazer isso mesmo? Será que vai dar certo? Aí deu certo, não deu certo, posso propor isso, posso propor aquilo, sabe? Então é uma dinâmica de trabalho muito, muito, muito legal, porque a gente está sempre com alunos que têm ideias novas, alunos de licenciatura, que querem ser professores, que, pô, pra você chegar na Lagoa, que é um bairro muito difícil de você chegar, você só chega de ônibus, pega muito trânsito e tal. Chegar lá às 7 horas da manhã para poder assistir uma aula de matemática, uma coisa que você já imagina que você sabe, você tem que estar bem, sabe, a fim de aprender uma coisa nova para você fazer isso. E esses alunos, eles vão lá para poder aprender um pouco com a gente, assim, com as nossas ideias sobre o que é a matemática, como é que a gente ensina matemática, entendeu? Na nossa profissão, a gente tem três principais objetivos. Primeiro é ensino, segundo é pesquisa, e o terceiro é a extensão. Então, cada um de nós tem uns grupos de pesquisa. Eu, por exemplo, eu pesquiso matemática inclusiva, né, para alunos cegos, alunos surdos e alunos com deficiência intelectual. A minha tese de doutorado é matemática e síndrome de Down. E na extensão, a gente devolve para a sociedade, né, aquilo que a sociedade investiu na gente, né? Então, a gente faz curso de formação continuada, né? Então, eu estava comentando antes que eu estava em Paraíba do Sul dando uma formação para os professores do município de lá, né, para as professoras, mais especificamente, dos anos iniciais. E isso é muito gratificante, né, porque a gente vê que é muito carente. Assim. Apenas um cast? O que que vocês acham que tem sido feito e o que que vocês acham que pode ser feito que ainda não se conseguiu executar de alguma forma? Cara, tem tantas coisas pra melhorar. Fala aí, Luiz. É, eu acredito sinceramente nisso. A escola que existe hoje, ela é infinitamente melhor do que a escola que a gente teve quando a gente estudou. Assim, por mais que a gente ache que não, assim, por mais que a gente imagine que não, acho que ela é infinitamente melhor. Sabe por quê? Quando a gente estudou na escola, a escola era uma coisa que excluía as pessoas, assim. Então você tinha aquele aluno que começava a reprovar, reprovava uma vez, reprovava duas vezes, reprovava três vezes, saía da escola e ia trabalhar. Aí esse era o aluno que, ele não serve pra estudar, ele é burro, e tinha todo tipo de preconceito com esse cara e tal. E agora a gente tem uma escola que era diferente, uma escola que vem de uma filosofia diferente, uma escola que pensa o seguinte: todo mundo precisa aprender. E a gente tem que tentar, sabe, evitar que esses alunos saiam e tal. Então esse movimento de você tentar ensinar as coisas para todo mundo é desesperador, no sentido de que é muito mais fácil você fazer uma prova super difícil e aí você imaginar que as pessoas têm que se ferrar para poder aprender aquilo, e que se eles tiram uma nota baixa você não tem nada a ver com isso, entendeu? E quando você não, você pensa: não, eu tenho que ensinar isso para todos eles, e aí eu tenho que pensar em cada um desses alunos aí. Aí você tem que se tornar um professor muito melhor do que você era, porque você tem que conseguir ter vários exemplos, você tem que conseguir, sabe, ter paixão por aquilo que você está fazendo, você tem que conseguir mostrar as coisas de um jeito diferente e tal. Então, ser professor hoje é muito mais difícil e muito mais desafiador. Mas, por outro lado, eu acho que isso também faz a gente crescer muito mais, assim, no sentido de tentar trazer uma matemática que seja de altíssima qualidade para ensinar mesmo. E eu acho que essa coisa da formação, que o Ela estava falando mais cedo, ela mostra isso assim, de uma maneira muito clara. A gente tem professores muito mal formados, professores que muitas vezes não querem ser professores, professores que muitas vezes não acreditam mesmo na profissão professor, que tem uma cabeça muito, muito fechada ainda para novidades e tal. E eu acho que o trabalho que a gente faz de formar esses professores, tanto os professores novos como os professores que estão em exercício, eu acho que é uma coisa que, mesmo que seja uma pequena contribuição, é uma contribuição bem relevante que a gente faz para a sociedade. Você tem razão quando você fala isso, só que eu penso também, por exemplo, já que você diz que hoje em dia o aluno, você tem que ensinar tudo para todos, ok. Se você tem diferentes tipos de alunos com diferentes realidades, um que tem mais condições de estudar mais tempo, até pela família dele, pelo como ele vive, e o outro que nem tanto, não tem tantas condições assim. E esse cara que não tem, ele fica atrasado. Você tem que pegar o seu tempo e você tem que puxar ele para acompanhar o resto, ou você tem que ir lá acompanhar ele separadamente? Eu vou te dizer que isso aí vai de professor para professor, entendeu? Tem aqueles que vão tentar nivelar de qualquer jeito, assim, vai tentar pegar aquele cara e destacar ele daquele pessoal e fazer um trabalho diferenciado com ele para tentar trazer ele para ficar no mesmo nível do resto do pessoal. É. Uhum. E tem aquele professor que, tipo, dá as mesmas oportunidades pra ele que deu pros outros. Se aquele aluno não conseguiu acompanhar ou não, ele meio que tira esse peso das costas e vai tocando o barco. O problema de você fazer isso é que o ensino, ele é uma coisa contínua. Não tem como tu tentar lá na frente ensinar uma coisa que exija o que foi ensinado lá atrás e aquele aluno não saber. Ele vai ficar condenado a não conseguir entender nada pra sempre, assim. É uma coisa bem complicada. Eu acho que a gente está mudando um pouco o foco da pergunta. Porque, assim, para responder essa pergunta, a minha solução era modificar totalmente o sistema de ensino. Eu que também tem acho. Hoje. O sistema de ensino é uma merda. Não dá para se fazer nada de divertido. Para mim, por exemplo, não precisava ter Enem. Também acho. Não pra precisa mim... ter Enem, cara. Pode ser igual na Argentina, entendeu? Não, todo mundo entra no curso que quer. E aí a seleção natural vai. Quem passa em cálculo 1 vai seguindo a engenharia. Quem não passa, vai procurar outra profissão, entendeu? Então, se você tira o Enem, cara, você tem uma escola totalmente diferente, entendeu? Você vai começar a incentivar os alunos a estudar aquilo que eles têm vontade de estudar, e não aquilo que eles são obrigados a estudar, por exemplo, matrizes, determinantes e equações polinomiais, que serve pra porra nenhuma pra ficar, entendeu? Um professor de matemática falar isso é relevante. Não, mas não serve mesmo, não. Do jeito que é dado, não serve pra nada, cara, porque você só tá estudando pra uma prova que é o Enem, entendeu? Vocês viram uma postagem que tá rolando agora no Facebook? Não sei se vocês chegaram a ver. O Ulisses não, que ele não tem mais. Você tem Facebook, Léo? Tem. tem uma postagem que é de uma caneca e de uma camisa em branco, e na caneca tá printada a fórmula de Bhaskara. Aí o cara falou, finalmente achei uma utilidade pra fórmula de Bhaskara. É muito boa na caneca e tal. Eu achei inusitado, eu parei pra pensar, realmente, cara, outro dia eu tava pensando nisso. O que que eu posso aplicar Bhaskara hoje em dia no meu cotidiano, né? E era uma coisa tão legal, uma coisa que eu aprendi tão bem, que acho que muita gente, vocês, claro, vou nem falar de vocês, mas digo, a galera normal. Quando eu digo normal, a galera normal, a galera que não é versado na nobre arte, né? Tipo, o afegão médio, né? Que nem fala no Pânico, né? Você pergunta pro cara com uma fórmula de Bhaskara, e se ele fizer um esforço, ele lembra. É incrível isso. Já fiz esse teste com 4 gerações. Eu perguntei pra minha irmã de 14 anos, pra minha outra irmã mais velha de 40 e pra minha mãe. As três me falaram fórmula de Bhaskara. Mas então, é justamente essa que é a questão, assim. Eu francamente, assim, você decorar uma fórmula no mundo que você tem Google o tempo inteiro, eu acho estúpido, sabe? Será, é a mesma coisa, cara, do pessoal querer que vocês façam cálculo, sendo que existe a porra da calculadora, né? Ah, aí eu concordo com isso, eu acho que é diferente. Não, eu tô falando de cálculos banais, assim, que não necessariamente sejam avançados ou que vocês vão estudar isso. Tipo, 31,7 dividido por 14,4, aí... Não, é tipo o cara, tipo, deixa eu citar aqui um exemplo pra vocês verem o que eu tô falando. Tipo, o cara vai fazer, sei lá, o rancho. Aí no final, a pessoa que tá te acompanhando, sei lá, tua esposa, alguém assim, quer que tu saiba quanto é que deu o rancho. Pô, eu não fiquei aqui fazendo porra do cálculo de tudo que tá aqui. Quando chegar no caixa, eu sei quanto deu, pô. Mas você pode estimar. Não, é o que eu tô te falando. Por exemplo, calculadora. Tem muito professor que vai lá e fala, não, aluno meu não usa calculadora. Tal. Mas aí vamos pensar uma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte, a gente distribui calculadoras para todos os alunos, alunos do sexto, sétimo ano, sei lá, os alunos que estão começando a aprender matemática e tal. Aí a gente vai lá e fala e faz a seguinte pergunta para ele. Vamos supor que a calculadora de vocês, ela não tem a tecla de mais, certo? Você tem todas as outras teclas na sua calculadora, ela não tem a tecla de mais. Eu quero uma conta nessa calculadora que o resultado vai dar 12. Olha, você está invertendo totalmente a lógica. O objetivo não é você usar a calculadora para fazer uma conta, é você... Você pode usar a calculadora como uma coisa para te auxiliar a criar uma ferramenta, mas é justamente isso. Que é o que ela é, né? Não uma muleta. Uhum. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela tá agora no... Eu acho que é pré-escolar. Eu não sei, que hoje mudou todas as nomenclaturas, né? Antigamente era mais simples, né? Oi? Educação infantil. Beleza, educação infantil, segundo período. O primeiro, meu Deus, bom, enfim, acho que é segundo período. Eu sei que a diferença principal que eu notei nas salas era a seguinte, e é uma coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês depois baseado nisso. Nessa sala que ela está frequentando agora, que tem crianças de 3 a 5 anos, ela tem 4, ela está no meio, as mesas são redondas e as crianças sentam ao redor das mesas. Tipo, várias mesas redondas, entendeu? Uhum. Deve ter uns 20 alunos, 20 crianças. Na próximo período que ela for, que vai ser o terceiro, vai ser aquela mesinha, sabe? Aquela mesinha e com a cadeira do lado. E no próximo vai ser carteira, ou seja, cada vez mais individualizando o aluno. Eu pergunto, numa matriz de educação mais pra frente melhorada, não seria interessante pegar essa base da educação infantil e, sei lá, fazer uma sala de segundo grau ou de ginásio nesses termos? Segundo grau e ginásio, cara, tu tá velho mesmo. Eu tô te falando, eu não sei os termos atuais, eu parei no tempo. Ensino fundamental e ensino médio, Sebastião. Obrigado, professor. É o seguinte, cara, essa questão da carteira aí, pra gente que é de pedagogia, a gente entende da seguinte forma. A questão inicial aí é justamente a questão da socialização, né? Que facilita a interação entre eles, realmente. Agora, esse lance de ter essa alteração aí pra carteira, eu acho que seja, na verdade, isso fica totalmente a critério da própria instituição. Ela provavelmente deve mudar a metodologia dela quando ela faz isso. Ela deve tratar, eu acho que, do desenvolvimento individual mesmo, assim, querendo saber o que cada um deles está aprendendo. Porque tu sabe, né? Ser humano, né? Se tu deixar ali um conjunto ali, vai ter aqueles que vão se encostar, cara. É meio complicado. Você está ouvindo apenas um cast. Vamos continuar com a ideia de subverter a escola. Olha só, pra mim é um absurdo um aluno ter que fazer 1000 matérias, assim. Aí ele faz 1000 matérias mal no ensino médio, tem que ficar estudando essas coisas todas e tal. Cara, o ensino médio tinha que ser uma parada assim, tipo, vamos estudar por projetos, vamos quebrar essas barreiras entre disciplinas, vamos sentar um professor de matemática, um professor de, sei lá, desenho industrial e vamos construir um robô megalomaníaco. Vamos fazer uma coisa que seja divertida, sabe? A escola é um saco nesse mundo que a gente tem. Os alunos odeiam a escola. Por quê? Porque, porra, o mundo é muito mais interessante. Você tem um mundo assim na sua frente o tempo inteiro. E aí os alunos acham totalmente contrassensual, sabe? Você ficar, porra, recitando nomes de heróis de guerras que já se passaram, entendeu? Quando eu acho que não devia ser assim. A gente devia ter um lugar, a escola devia ser um lugar onde a gente se preparasse, não, porra, no mercado de trabalho, assim, isso pode ser uma consequência, assim, mas se preparasse para, puxa vida, trabalhar em grupo, procurar o estudo independente, aprender a se organizar, criar uma empresa, tipo, aprender, por exemplo, a organizar uma festa, sabe? Várias outras coisas que eu acho que a escola simplesmente não ensina. Aí os nossos alunos, eles chegam no ensino médio, eles são massacrados com 10, 15 disciplinas, em que ele chega no final, eles têm uma prova, tem duas semanas de prova trimestral, em que eles têm que mostrar o que eles sabem de todas essas disciplinas. E essas disciplinas, elas não estão interligadas. Então, tipo assim, você aprende as coisas em física, você aprende as coisas em matemática e você não perde a ligação entre elas. E aí você cria pessoas que aprendem a organizar o mundo em caixinhas. Quando eu acho que não, cara. A gente tem que aprender a destruir essas caixinhas e fazer um mundo novo. E a escola não tá fazendo isso. Eu vou fazer só um comentário rápido aqui, depois quero a opinião do Léo sobre isso. Na verdade, eu acho que aí tem todo aquele problema de que você é uma das engrenagens no meio da grande máquina e tal, e que vem uma coisa que vem de cima para baixo e blá blá blá. Mas tem também aquelas iniciativas, cara, tipo projetos, ou professores que praticamente fazem o que bem entendem na própria sala de aula, assim, meio que com um currículo oculto, assim. Então, acho que tem aí suas formas de blá, isso aí, cara, mas realmente é bem complicado, assim. Eu gosto muito da metodologia da Escola da Ponte de Portugal, né? Eles trabalham por projetos mesmo, então não tem separação dos alunos por idade, não tem avaliação. O aluno quer aprender poker, então ele vai chamar o professor de matemática, vai estudar probabilidade para aprender como jogar poker. O cara quer aprender a plantar, sei lá, batata. Coisas orgânicas, entendeu? Chama o pessoal de biologia, de química e faz sua hortinha lá. Você está preparando a pessoa para descobrir, como dizem os gregos, né, cara? Descobrir o seu potencial e poder desenvolver seu potencial. Então a escola ela cria empreendedores também. Né? Necessariamente você está trabalhando em equipe. Então eu acho que esse é um modelo de educacional mais próximo do ideal que eu considero. Vocês acham que as fronteiras agora da matemática estão basicamente nisso que vocês estão falando, em ensinar as pessoas? Não, tem um trabalho do matemático e um trabalho do professor. Né? Sim, mas prioritariamente o conhecimento ele está avançando perante caras que estão focados nisso o dia inteiro, que não estão ensinando, estão só trabalhando numa vertente. Mas vocês acham que para isso realmente tem uma valia para o todo, para toda a comunidade? Teria que ser interessante o foco disso ser no ensino? Cara, eu acredito no seguinte. A única maneira da gente conseguir desenvolver o conhecimento, que é a primeira coisa que você falou, é esse conhecimento ser livre. Assim. Então eu não posso dizer o que um cara vai estudar, eu tenho que dar liberdade. Porque os próprios sistemas dinâmicos financeiros que eu falei mais cedo, era uma coisa que as pessoas não viam aplicação direta no começo. Agora tem várias aplicações diretas. Teoria dos jogos também e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte. Pra que serve a escola? Entendeu? Por que você precisa desse lugar, desse ambiente chamado escola? Assim? Você tem várias maneiras de responder isso. Não é uma resposta óbvia. Não é uma resposta trivial. Você pode, por exemplo, dizer que a escola serve para manter os filhos ocupados enquanto os pais trabalham para sustentar o capitalismo. Não é uma maneira de responder essa pergunta. Ou simplesmente para credenciar eles. Ou então simplesmente para credenciar eles. Tipo assim, aí a escola é isso. Então os pais precisam trabalhar para sustentar o mundo. E aí eles ficam lá e a escola é um depósito de crianças. Isso é uma maneira de você pensar. Eu acho que essa maneira é equivocada. A grande questão é que para que a escola serve não é óbvio. E cada um tem uma ideia de por que serve, qual que é o objetivo, por que a gente ensina e tal. E assim, vocês me conhecem nesse podcast faz quase 2 anos. E eu sou um cara muito utópico nessas questões, assim. Eu acho que a escola é o principal lugar, é o principal ambiente em que você forma pessoas para poder respeitar a democracia, entendeu? E aí, se você está numa democracia, a escola tem que ajudar a fortalecer essa democracia, assim. E eu acho que a matemática é fundamental nisso, sabe? para você, porra, conseguir ler o mundo, assim, você conseguir entender o que são esses indicadores econômicos, o que é, como é que você faz para ganhar dinheiro. É a linguagem universal, né, cara? Não é mais do que linguagem, cara, é uma maneira de pensar, que o Léo falou mais cedo, assim, que você entender matemática é você desenvolver seu cérebro mesmo, assim, você tem uma maneira de pensar que você consegue entender as coisas logicamente, você consegue transformar seu mundo. O mundo que tá em volta de você, sacou? Isso me lembra muito um filme que tem na Netflix que eu não tô lembrando o nome agora, mas vai já sair. Acho que até vocês também podem lembrar. Que é a história do cara que inventou o computador. Que ele tava tentando decifrar um código militar, né, na época da guerra. Ah, sim. E ele chegou à conclusão de que com a forma de pensar humana, ele não ia conseguir atingir o resultado que ele precisava, e ele teve que criar aquela máquina que conseguia fazer os cálculos de uma forma diferenciada lá. Você tá falando do Alan Turing, e o filme é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Esse mesmo. Triste é, história dele. Assim, sim. Realmente, essa questão da matemática, ela não é puramente uma linguagem, assim. Ela realmente é uma forma de pensar. Uhum. E você pode usar pro bem ou pro mal, né? Assim, muitos matemáticos importantes, eles foram usados durante a guerra para poder fazer a diferença mesmo, assim. O próprio problema do jogo da imitação é um problema interessante, que os alemães tinham inventado uma máquina chamada Enigma, eu acho, que era basicamente indecifrável, e você chamou um bando de matemáticos para poder tentar decifrar isso, para poder conseguir vencer a guerra, né? Conseguir interpretar a informação dos britânicos e dos alemães e conseguir vencer a guerra. E é interessante que, assim, falando um pouco de spoiler, mas whatever, tem uma hora no filme que eles conseguem decifrar a parada, e o Turing vai lá e fala, não, a gente tem que deixar esses caras morrerem, a gente sabe que eles vão morrer, a gente sabe que os alemães vão explodir esses caras lá, mas a gente tem que deixar eles morrerem porque a gente tem que fazer com que os alemães não saibam o que a gente sabe. Então isso também é matemática, você já pensar um passo à frente, sabe? Tipo, é jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, assim, é tipo você pensar um passo à frente e falar, porra, eu sei a informação, mas eu não posso deixar de saber que eu sei a informação, porque eles vão acabar com a informação. Então é muito mais valioso eu simplesmente deixar algumas pessoas morrerem pelo bem maior. E você ter a responsabilidade disso, cara. E aceitar a responsabilidade disso. Então, tipo assim, você, às vezes você abrir mão de uma coisa por um bem maior, ou então por uma probabilidade maior de sucesso no futuro, é o tipo de decisão que é uma decisão matemática mesmo, entendeu? E isso aí na Guerra Zumbi também, né? Isso na Guerra Zumbi, né? Eu acho que um dos objetivos de você ensinar matemática é você criar esse espírito de resolvedores de problemas nos alunos. Sim. Isso é uma coisa bem natural à humanidade, né? Tipo, resolver problemas sempre foi uma coisa que existiu na humanidade, assim. É algo natural nosso. Sim, na verdade você vai aplicar resolução de problemas para todas as áreas, entendeu? Mesmo se você for ser um diretor de teatro, se você for músico, você sempre vai se deparar com problemas e você vai precisar fazer escolhas para decidir qual o melhor caminho para você resolver o problema. E a matemática ajuda muito nisso. Fala aí dos seus contatos, Del. Então, eu tenho um site www.professoresdematematica.com.br. Nesse site eu reúno várias coisas para professores de matemática. Então, qualquer assunto do ensino, dos anos iniciais ao ensino superior, você pode encontrar, né? Se você quiser uma aula de geometria espacial, prisma, por exemplo, você vai encontrar coisas interessantes que você pode para montar a sua aula, eventos de educação matemática, tal. Tem muita coisa legal lá. Meu livro Matemática e Ensino Medital é muito fácil, se você jogar no Google você encontrará facilmente como comprar. Não tem na loja física, só tem online, mas é fácil de encontrar no site de professores que quiserem fazer parte de uma lista de professores em nível nacional. São praticamente 3.500 pessoas nessa lista. A gente também sempre está trocando informação. Mas também tem o grupo do Facebook, que tem 22 mil membros, né? Se você quiser fazer parte, Professores de Matemática. E tem a página do Professores de Matemática, que tem uns 12 mil seguidores também. Legal, cara, legal. Pô, muito obrigado aí por ter participado. E aí, assim, todo primeiro participante que vem aqui tem um trote, né, Dilmar? É, cara, eu vou te dar alguns segundos pra pensar enquanto a gente discute aqui algumas poucas coisas. Pensa aí, cara, naquela música que você curte muito, que você quer que o mundo saiba, ou se for uma música que todo mundo conhece, que simplesmente quer que as pessoas apreciem, cara. Feira de Mangaio. Eita, já foi, mano. Nem precisou pensar. Ah, ok. Então, Sebastião, você quer fazer aí, cara, algum comentário como as pessoas podem nos procurar, nos encontrar e blá blá blá? Pô, antes disso, posso fazer só um enigma rapidinho com vocês, cara? Só pra vocês verem que... À vontade. Eu acho que é pra maneira, gente e pros ouvintes, vai lá. Vai lá, manda. Pensa no número de 1 a 9. Uhum. Peraí. Já, vai. Já. Multiplica ele por 9. Uhum. Já, puxando já. Puxando a calculadora... Ah, vai. Não, vai se lascar. Vai, continua. Agora o resultado se soma os algarismos. Já, fiz uhum. isso. Agora subtrai 5. Tá, beleza. Uhum. Aí você vai associar o seguinte, letra A, número 1, letra B, número 2, letra C, número 3, letra D, número... assim por diante, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. Ótimo. Agora você vai pegar um país que começa com essa letra. Já. Caraca, já. Agora você vai pegar a quinta letra desse país... E se não tiver, sim, 5 letras? Já, peguei. Ah, vai ter que ter. Pegou a quinta letra? Peguei. Aham, uhum, vai. Agora pensa no nome de um animal com essa letra. Já. Caraca. Beleza. Agora pensa numa cor com essa letra. Caraca, uma cor com essa letra? É. Tá, beleza, vai. Aham. Uhum. É, só que na Dinamarca não tem macaco marrom. Caraca, moleque! Exatamente o que eu montei. Exatamente o que eu montei, cara. É, foi mal, mas o meu não deu isso não, mas tudo bem. Acho que eu fiz errado. Caraca, eu fiz exatamente isso. Não, depois isso, você volta e tenta de novo. Beleza. Sebastião, você vai ouvir apenas o cast sobre matemática uhum. e você vai ter sua segunda chance, cara. Tô fazendo prova de recuperação, vai lá. Beleza, tá bom. Então, pessoal, quem quiser encontrar a gente, vocês podem achar a gente no www.apenasumcast.blogspot.com.br. A gente está em todos os agregadores disponíveis, Stitcher, iTunes, Feedburner, enfim, vários tipos de agregadores, esses podem achar a gente. E se quiserem enviar um e-mail para a gente sugerindo pauta ou qualquer tipo de contato com o grupo, vocês podem mandar um e-mail para apenasumcast, um numeral novamente, @gmail.com. Pô, agradeço aí o convite, curti bastante fazer esse podcast. Valeu. A gente que agradece, cara. A tua contribuição foi enorme, assim. É muito bom também fazer contato. Inclusive, o teu site eu realmente vou visitar, cara. Porque eu preciso de ferramentas constantemente, cara. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Fiquem aí com Feira de Mangaio e até mais. Tchau, tchau. Tem pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Tem pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra Feira do Pássaro. Foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com mango assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com mango assado e olhar pra Maria do Juá. Cabresto de cavalo e rabichola, tem pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, tem pra vender quem quer comprar. Pavê de candeeiro, panela de barro, menina, eu vou embora, tenho que voltar. Já acharam meu roçado que nem foi de carro. A alpargata de arrasto não quer me levar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Boy de porcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé pode torcida fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor.